Essa é aquela, tá ligado? Ah. É pra todos que fortaleceu, sem exceção. Família 2B, é tudo nosso. Meti o pé, quebrei com tudo, essa vida vale nada, miséria. Cria favela, reclamou, é borrachada. Polícia é só isolada, mão na cabeça, ladrão. Se não for com a sua cara, ainda te forge um flagrante, irmão. Não vejo solução, sistema fracassado. Monopólio, capital, educação é o caralho. Escravo é cidadão, senzala virou favelas. Campo de concentração, cercada, muro e sentinela. Não me segue, não. Não, não sou novela, cria dos becos escuro. Foda-se sua Cinderela, eu sou o gueto, a favela, sua contradição. Os moleque revoltado que cansou foi pra missão. Sem estudo, sem opção, Brasil a máscara caiu. Ordem e progresso, puta que pariu. Os políticos rouba nós, os polícia rouba nós. Pátria amada, mãe gentil da classe nobre, não de nós. Pra nós, só área de risco, sem saneamento básico. Polícia põe terror, invade brabo sem mandato. Fora os casos de extermínio que virou troca de tiro. Brasil primeiro no ranking na taxa de homicídio. Meu rap não mudou o mundo, mas alimentou os irmãos. Alma de favelado, sentimento de falcão. Nós sempre na contramão, tirado de vagabundo. Pobre louco tá no ar, é dentro e fora ladrão. Até última gota de sangue, até no repartido pau. Não sabe o que é, tamo junto, puxa uma cadeia já. Vitória pro meus irmão, progresso aos que procuram. Enquanto muitos me condenam, Deus me guarda dos cuzão.